Bom, essa foi um projeto de lei que eu apresentei na Câmara em 2003, porque eu senti a necessidade das mulheres, a dificuldade que as mulheres tinham em conseguir esse exame, né, em fazer esse exame através do SUS. E eu, colocando esse projeto em andamento aqui no município, facilitou o agendamento das mamografias aqui na nossa cidade. Então foi por isso que a gente apresentou esse projeto aí, para facilitar. E a prevenção hoje é o melhor remédio que tem, né, para prevenir as doenças.